Este podcast es una realización de la ONG Ciclistas Sin Fronteras. Para conocer nuestra misión y nuestra obra, pueden acceder a nuestro sitio web www.csfonline.org. Seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @ciclistassf, y en nuestra fanpage de Facebook, Ciclistas Sin Fronteras. Pueden comunicarse con nosotros mediante correo electrónico a info@csfonline.org, info@csfonline.org, y dejarnos sus opiniones, sus sugerencias, sus comentarios y sus informaciones por mensaje de voz en nuestro WhatsApp 00598924337500. ¿Tomaron nota? 00598924337500. Será un gusto estar en contacto con ustedes. ¿Están listos? Es hora de comenzar. CSF Radio. El podcast de Ciclistas Sin Fronteras. Con Pepe Mancilla. Salud a todos donde y cuando quiera que se encuentren. En nuestro podcast de hoy vamos a detenernos en el segmento principal a hablar con un prestigioso colega de un prestigioso medio de un país muy importante. Estamos hablando de algo así como un gigante dormido, si se quiere. En cuanto a ciclismo estamos hablando. Gigante dormido porque uno ve las grandes vueltas y hay que buscar con lupa, a lo largo de la historia, cuántos ciclistas de ese país han estado allí. Y sin embargo, cuando compiten a nivel regional, se destacan y ganan con facilidad. Estamos hablando de Brasil. Y vamos a hablar con Luis Claudio, el director de el medio digital más importante brasileño en cuanto a ciclismo se refiere. Estamos hablando de lo que ellos llaman, en portugués, Bike 76, y lo que nosotros denominamos Bike 76. Pero eso en un instante solamente. Nos metemos en el tour. Después de haberle visto la cara al diablo, después de haber llegado al infierno del norte, después de 9 etapas de 1568 kilómetros recorridos, de los 3351 a recorrer, así está el top 10 de la general esperando la etapa 10. Inamovible por ahora el belga Greg Van Avermaet del BMC, en lo más alto y vestido de amarillo con 36 horas 7 minutos 17 segundos. A 43 segundos el británico Geraint Thomas del Sky. A 44 segundos y subiendo una posición, en el tercer lugar, Philippe Gilbert, el belga del Quick Step. A 50 segundos y también subiendo una posición, en cuarto lugar, el neerlandés Bob Jungels, también del Quick Step. Quinto, subiendo dos posiciones, el español Alejandro Valverde del Movistar a 1 minuto 31. Sexto, subiendo también dos posiciones en Roubaix, el polaco Rafał Majka del Bora-Hansgrohe a 1 minuto 32. Séptimo, otro que subió dos escalones, el danés Jakob Fuglsang del Astana a 1 minuto 33. Octavo, cuatro lugares más arriba de lo que estaba antes de llegar a Roubaix, Chris Froome del Sky a 1 minuto 42. Noveno, el competidor del Mikkelsen Scott, el británico Adam Yates, también a 1 minuto 42, y con el mismo tiempo que Froome y que Yates, subiendo una posición, queda en décimo lugar el vasco del Movistar, Mikel Landa. Repasemos la posición de los hispanoamericanos, cumplidas 9 etapas. El mejor ubicado en quinta posición es el español del Movistar, Alejandro Valverde, a 1 minuto 31 del belga Greg Van Avermaet. Décimo se encuentra Mikel Landa del Movistar, a 1 minuto 42. El primer latinoamericano es Nairo Quintana, que aparece en el puesto 21 después de haber subido 5 escalones. Está a 2 minutos 50. Inmediatamente después de él, a 2 minutos 53 del líder de la general individual, cayendo 16 posiciones luego de una accidentadísima novena etapa camino a Roubaix, este sí que conoció el infierno, Rigobert Urán del Education Fir d'Arpac Cannondale, en lugar 22. 26º, subiendo 3 lugares, Mikel Nieve del Mikkelsen Scott, a 4 minutos 41. A 8 minutos 22, Ionis Aguirre, el vasco del Bahrein Mérida, cayendo 7 posiciones para terminar en el puesto número 35. Una buena dosis de adoquines no le viene mal a todo el mundo. Ese es el caso del costarricense André Amador del Movistar. Queda a 15 minutos 47 de Greg Van Avermaet, recupera 30 lugares y se reubica en la posición número 54. 20 escalones subió el español Omar Freire para encontrarse en la ubicación 57, a 17 minutos 50 el competidor de la Astana. Sufrió y cayó 37 posiciones el colombiano Egan Bernal del Sky para quedar a 17 minutos 52 en la posición 58. Dos a los que los adoquines no le vinieron tan mal fueron Imanol Erviti del Movistar y Fernando Gaviria del Quick Step. El español recuperó 33 lugares para ubicarse en el puesto 77, a 23 minutos 20. El colombiano recuperó 36 posiciones, está ahora en el puesto 78, a 24 minutos 1. El vasco Gorka Izaguirre del Bahrein Mérida cayó 24 posiciones, está en el puesto 82, a 24 minutos 47. El español Marc Soler del Movistar, a 26 minutos 36, cae 7 posiciones y se encuentra en el lugar número 88. Otro que sufrió, penó y pagó fue el colombiano del Education Fir d'Arpac Cannondale, Daniel Felipe Martínez, cayó 25 posiciones, se encuentra en el lugar número 90, a 26 minutos 47 del líder. El colombiano John Darwin Atapuma de Emiratos Árabes cae 23 ubicaciones, se encuentra en el puesto 115, a 32 minutos 43. Jesús Herrada del Cofidis está en la posición número 120, a 35 minutos 52 después de haber perdido 17 lugares. El argentino del Quick Step, Ariel Maximiliano Richese, cae 9 posiciones, se ubica 124, a 36 minutos 24 de Greg Van Avermaet. Posición 146 después de haber retrocedido 13 casillas para Daniel Navarro del Cofidis. Se encuentra a 47 minutos 03 del tope de la tabla. Y Jonathan Castro Viejo, el competidor del Sky, perdió 14 lugares. Está en el puesto 152, a 49 minutos 33 de Van Avermaet. Mañana, etapa 10 de 21, Annecy-le-Grand-Bornard, 158 kilómetros, 500 metros, primera etapa de montaña. Los Alpes reciben la ronda gala luego de 9 días en donde la cota máxima fue de 340 metros. 5 puertos a superar, 3 de ellos de primera categoría y 1 de categoría especial, justamente en el que hay novedades a descubrir. A los 19 kilómetros estrenarán etapa en el Col de Bluffy, 1,5 km al 5,6% para ascender hasta los 622 metros. El sprint intermedio a los 29 kilómetros en Tons será nada con todo lo que tendrán por delante. 14 kilómetros más adelante llegarán al primer puerto de primera categoría en este tour. El Col de la Croix los espera a 1,477 metros de altura luego de 11 kilómetros 300 de ascenso a un 7% promedio. El kilómetro 68,500 de la etapa marcará el primer puerto de categoría especial en este tour. El Monté du Plateau de Gliers, 6 kilómetros al 11,2% para subir hasta los 1,390 metros. La novedad es que los últimos 2 kilómetros serán por un camino de tierra. Allí ya ganó el francés Julien Alaphilippe en 2013 en el Tour del Porvenir. De ahí en adelante todo podría ser en bajada, pero no, les quedará más de media etapa. El segundo puerto de primera categoría estará a los 130 kilómetros, el Col du Rhum, 1.297 metros de altitud y 8 kilómetros 800 metros al 8,9% para subirlo. A falta de 14 kilómetros para el final los espera la Colombier, en el punto más alto que hasta ahora haya arribado este tour, 1.618 metros de altitud, luego de 7 kilómetros 500 a un 8,5% promedio. En lo previo, están claro dos cosas. La primera es que se acabó la fiesta para los sprinters. La segunda es que esta etapa será para aquellos escaladores que hayan sobrevivido a los adoquines. Hablemos de un continente dentro de otro continente. Brasil, deportivamente, nos ha enseñado a lo largo de la historia que siempre es protagonista, que siempre está ahí para definir. Brasil nos ha acostumbrado que a lo largo del tiempo, más tarde que temprano, termina siendo un grande en aquel deporte que se propone serlo. Y no solamente de fútbol hablamos, también de otras disciplinas hay ejemplos similares. Pero algo sucede con el ciclismo, que uno tiene que ir atrás en el tiempo, no una historia muy lejana, hablo de acaso 20 años, para encontrar algún ciclista brasileño que haya competido en una gran vuelta. Hablo de ciclistas que hayan estado a primer nivel. Y sin embargo, Brasil, a nivel regional, es potencia. Los equipos brasileños, cuando salen, son protagonistas. Tienen ciclistas que integrarían cualquier escuadra de cualquier otro país de toda Latinoamérica en caso de proponérselo o en caso de ser posible. Para hablar justamente de Brasil, para saber de la realidad del deporte de este país, de este gigante dormido aparentemente en ciclismo, veamos si es así o no, contactándonos con un estimado colega como es Luis Claudio. Luis Claudio es el director de un medio digital de muchísima penetración en cuanto a ciclismo en Brasil se refiere. Y cuando digo ciclismo, no digo solamente ciclismo de ruta, digo ciclismo en su más amplia, su más vasta y su más generosa expresión. Estoy hablando de Bike 76, Bike 76. Luis Claudio, hasta hace poco, ha estado en la Vuelta de Guarulhos. Y de eso por ahí podemos empezar hablando, Luis Claudio, para que nos cuentes un poquito cómo han sido tus últimos días. Un gusto saludarte. Hola Pepe, es un gusto muy grande hablar contigo y con los oyentes, ¿eh? Vamos a hablar aquí un portuñol, Pepe, porque no me hablo muy bien español, pero vamos hablando en un portuñol. Muy bien, se cerró la Volta de Guarulhos na carrera de 6 etapas, que sagrou aí campeão um ciclista da FUNVIC, Gabriel Silva, um jovem de um chiquito aí de 21 anos, uma prova de 6 etapas, 700 quilômetros aí percorridos durante esses 6 dias. Foi aí uma carreira, uma das principais corridas no Brasil esse ano, Pepe. Bem, cuéntanos um pouquinho, Bike 76, ¿a cuántas personas llega? ¿Qué penetración tiene en el medio brasileño? Es sin lugar a dudas el medio más prestigioso en cuanto a ciclismo, Luis Claudio. Oh, Pepe. O Bike 76, ele foi criado em 2015 e de lá para cá, nós temos aí uma média mensal entre 60 a 70 mil pessoas visitam o Bike 76. E a gente segue muitas carreiras, tanto em Brasil quanto em estrangeiros. Esse ano estivemos em Uruguai acompanhando a volta do Uruguai, foi muito grande, muito bonita, e pois bem, temos aí uma média de 60, 70 mil pessoas vendo o Bike 76, que é um meio de comunicação voltado para o ciclismo, não apenas ciclismo de estrada, mas também BMX, o mountain bike, e outra, o ciclismo de pista. Então, temos uma cobertura grande em todos esses ramos, digamos assim, né, do ciclismo. Que tal o movimento do ciclismo em Brasil? Como está hoje em dia a bicicleta posicionada dentro da sociedade brasileira, ao margem de lo competitivo, estrictamente? O Brasil não é um país tradicionalmente de ciclismo, né, Pepe? A gente tem essa, temos essa realidade. Existem várias equipes, né? Mas assim, a nível competitivo, como a FUNVIC, existe mais uma ou duas no máximo. Então você tem aí duas ou três equipes de um total, né? De várias outras de um nível realmente competitivo. A gente basta dar uma olhada nos resultados das principais corridas que tem no Brasil, que hoje a gente tem mais corridas clássicas, né, as provas de um dia. A maioria desses títulos, dessas vitórias, acabam ficando aí, com a FUNVIC, às vezes ali com a equipe de Ribeirão Preto, que também esteve na Volta do Uruguai, com o Cristo Egídio aí vencendo uma etapa, com a São José dos Campos, a Ribeirão Preto, perdão, ela venceu duas etapas, né? Uma aí com ele, e também isso mostra um pouco da realidade do ciclismo, né? A gente sabe que tem muita gente praticando, mas o ciclismo competitivo, aquele de nível de competição, como você perguntou, são poucas equipes assim, realmente expressivas aqui no cenário brasileiro, nesse momento, Pepe. Y en cuanto al ciclismo de montaña, uno supone que el movimiento debe ser mayor que el ciclismo de ruta, ¿no? Sim. O mountain bike ele tem uma adesão maior, até porque a gente não tem aquela necessidade de ter uma equipe, né? Então a gente existe muitos competidores aí que tem, junta-se aí dois ciclistas e já é possível competir, né? Não é aquela necessidade do ciclismo de estrada. Então a gente tem uma relevância disso, né? Um número de competidores maior nisso, né? Nesse segmento também, Pepe. Y la política en cuanto a la promoción del ciclismo, si uno mira hacia la formativa del ciclismo, ¿cómo es la formación del ciclismo en Brasil? Bom, temos algumas escolas, né, voltado para o ciclismo de base. Muitas equipes hoje, é o caso de Ribeirão Preto, que tem um trabalho muito bacana aí com escolinhas. A própria FUNVIC São José dos Campos agora está desenvolvendo um projeto com ninhos ali a partir dos 9 anos ali. Então você tem ali algumas bases, mas são movimentos das próprias equipes, né? O estado de São Paulo chegou a ter uma escola para essas crianças, para ter uma formação de ciclismo e tal, mas ela parou algum tempo e não voltou mais. Então, assim, as vertentes que a gente tem, as escolas que a gente tem, elas estão mais ligadas a alguns projetos que são geridos por próprias equipes, né? No caso de São José dos Campos, da FUNVIC São José dos Campos, existe um projeto chamado Atleta Cidadão, que ele é gerido pela prefeitura, pelo poder público, juntamente com a equipe, e ali existe esse trabalho de desenvolvimento. Mas é como eu te disse, Pepe, no Brasil não se tem uma cultura voltada para o ciclismo, né? A gente não tem uma tradição no ciclismo. Então, assim, a maioria dos grandes atletas, os grandes ciclistas que surgem daqui, acabam sendo revelado através dos campeonatos, né? De alguma clássica, do campeonato brasileiro, e ele é chamado para uma equipe um pouco maior, mais competitiva, e acaba se revelando aí depois e indo para as equipes de ponta aí, que é o caso da FUNVIC, de Ribeirão Preto, até da própria equipe de Taubaté. Y hoy, ¿qué ciclistas tienen compitiendo fuera del país de proyección internacional como para poder llegar a grandes equipos próximamente? Está por ahí, creo que por España, está Nicolás Zeller, ¿no? Olha, hoje esse que é Gabriel Silva, que ganhou a volta de ciclista de Guarulhos, ele esteve agora recentemente fazendo um intercâmbio na Espanha. Vários ciclistas aqui do país estiveram aí na Europa fazendo um período de intercâmbio aí de 3 meses, né? O Gabriel Silva, ele chegou lá, já venceu umas duas provas e é um rapaz jovem, né? 21 anos. Então, assim, a gente acha que tem uma Que ele tem aí um grande futuro. A tentativa dele é voltar para a Europa e ficar mais um período lá para ver se consegue agregar em alguma equipe, né? Hoje a gente não tem nenhum ciclista assim competindo nas equipes de ponta da Europa, né? Do Brasil, né? Isso é realmente acaba sendo aí meio difícil de voltar, né? Ao passo que a gente vê a Colômbia com vários ciclistas, o Brasil tem ótimos ciclistas aqui, mas poucos acabam indo para alguma equipe na Europa, né, Pepe? Estamos hablando con Luis Claudio, el director de Bike 76, uno de los medios digitales más prestigiosos en cuanto a ciclismo en Brasil. ¿Y qué sucede? Tú decías que es un fenómeno cultural, ¿verdad? Que no existe una cultura ciclista en Brasil, pero con los millones de habitantes que tiene Brasil, los millones que deben estar en este momento montando en bicicleta, uno entiende que debe haber algo más allí que no provoca que haya más ciclistas en el primer orden a nivel mundial, ¿no? En los primeros equipos, ¿no? Porque calidad debe haber. ¿Dónde está fallando allí la política deportiva, la política ciclística brasileña? Acho que falta un poco más de investimento del propio poder público, ¿no? Para promover eso, ¿no? Visto que los costos para competir en Europa es un tanto cuanto grande. Recentemente a Funvic foi equipe por dois anos a equipe pró-continental e as despesas aí foram gigantescas, né? São valores grandes, então assim, até para competir lá. E se você não tem uma equipe brasileira ou você não tem um espaço lá fora para levar esse ciclista, se não tem o valor, né, para levar esses ciclistas para lá, eu acho que fica difícil de mostrar, né? Se você ver, como eu te falei, o Gabriel foi para lá e passou 3 meses. Em 3 meses ele conseguiu mostrar que ele é um bom ciclista, que estava liderando um campeonato lá. Eu acho que quando o ciclista daqui ele tem uma oportunidade para ir para lá e mostrar o seu trabalho, pode até ser que ele entre numa equipe, né? Consiga uma equipe, não uma equipe de ponta imediatamente, mas consiga mostrar seu trabalho ali para depois, futuramente, quem sabe, entrar numa equipe dessa. Mas eu acho que falta hoje um pouco da ajuda do poder público, né? Para poder bancar um pouco desses custos para esses ciclistas irem para fora e lá poderem mostrar um pouco do seu talento. Hagamos um pouco de memória de los brasileños que han llegado a competir dentro de un Tour de France, una competencia de primer orden como el Tour. Si nos vamos atrás en el tiempo, deberíamos hablar de Mauro Ribeiro, debemos hablar por ahí de Luciano Pagliarini, tú me comentabas también Fischer, de Mauricio Fischer. Sí, Mauricio Fischer. Então, acho que podemos destacar, Pepe, desses aí, todos aí, o grande feito do Mauro Ribeiro, né? Ele venceu uma etapa do Tour de França em 1991. Esse ano faz 27 anos que ele venceu essa etapa, né? Então, assim, acho que foi realmente um momento marcante do ciclismo brasileiro, que a gente ainda não tem um outro, né, depois dele com esse grande resultado, né? Ele venceu essa etapa aí em 1991 e foi, acho que continua sendo aí o grande destaque. Embora a gente tenha aí o Murilo Fischer, que recentemente encerrou a sua carreira, mas representou o Brasil, participou de 5 Olimpíadas também, o Murilo Fischer. Então, assim, é um ciclista que representou muito bem o Brasil lá fora, mas um marco histórico, acho que na história do ciclismo brasileiro, eu acho que eu deixaria aqui com o Mauro Ribeiro pela sua brilhante vitória no Tour de France de 1991, que esse ano completa aí 27 anos dessa grande história. Outra história complicada também foi a de Luciano Pagliarini, porque estuvo em equipos que não tinham muita solvência, muito respaldo económico, ¿no? Por ahí no se exigía por aquel entonces las garantías que se exigen hoy día, y sin embargo eso fue hace 10 años solamente. Sí, exactamente. Eso acaba naquilo que eu acabei de falar sobre o ciclismo no Brasil. Ele realmente precisa de um apoio público para poder deslanchar, né? Porque você tem um ciclista bom que também vai para a Europa, mas acaba ficando numa equipe mediana. É difícil, né, Pepe, você ter ali um grande resultado em cima disso, né? Visto que as equipes, elas investem muito hoje e os principais ciclistas do mundo, eles estão concentrados ali em meia dúzia de equipe, né? O resto são apenas equipes coadjuvantes, né? Então, acho que isso também dificulta, não só para brasileiros, mas para muitos outros aí também que tentam se aventurar na Europa em busca aí de um melhor lugar no ciclismo mundial, né? Si el director de Bike 76 tuviera hoy que hacer un podio de los 3 mejores ciclistas de Brasil hoy día, ¿quiénes serían? Bom, nós tivemos o Campeonato Brasileiro, é uma pergunta difícil, né, de responder, mas a gente teve, coincidentemente, o Campeonato Brasileiro há alguns dias agora, atrás, então, assim, no dia, a prova foi exatamente no dia 2 de julho, né, e nós tivemos aqui como campeão brasileiro, o Rodrigo Nascimento, Rodrigo do Nascimento, que é um ciclista da equipe de Ribeirão Preto, que esteve aí, inclusive, na Volta do Uruguai. Ele esteve na Volta do Uruguai esse ano, disputou a Volta do Uruguai. Então, ele é o campeão brasileiro hoje. Mas, assim, é difícil de a gente elencar isso, como você sabe, né, Pepe? Porque, assim, o circuito, essa prova do Campeonato Brasileiro, ele foi disputado em um circuito na cidade de Maringá. E foi um circuito duríssimo, com muitas subidas, um trecho com um pouco de terra. Então, assim, privilegiou o atleta Rodrigo do Nascimento, que é que tem uma força muito grande, é um passista, não é sprintista. Então, assim, ele também não é um montanheiro, mas, assim, o percurso, embora seja muito duro, ajudou ele, né? Acho que seria difícil de elencar aí, mas temos aí ótimos ciclistas no Brasil. Eu colocaria no pódio, não só no primeiro lugar, mas colocaria o Rodrigo Nascimento, colocaria o próprio Magno Nazaré, que é um ciclista excepcional, o Rafael Andreato, que inclusive venceu também uma etapa na Volta do Uruguai esse ano, que é um sprintista também espetacular. E nesse pódio do brasileiro, a gente teve também o Alessandro Guimarães, que é um ciclista jovem aí, que está despontando também no Brasil, que ficou aí com a segunda posição. E alguns outros aí, porque a gente sabe que também depende muito da característica, né, Pepe? Se for uma etapa um pouco mais de montanha, um ciclista mais completo ali, eu acho que esses um aí estão dentro aí desse patamar aí entre os primeiros colocados aí do Brasil, viu? E de los jóvenes, recién mencionabas a Alexandre Guimarães, ¿no? ¿Qué otro joven se puede estar destacando de aquí a poco que tengamos que estar hablando de él? Bom, então, a gente vai. Isso é legal porque, assim, no brasileiro a gente teve esse brasileiro, tanto elite quanto sub-23, né? E, coincidentemente, o Gabriel Silva, que é da Funvic, ele também esteve no pódio lá no Campeonato Brasileiro. A gente teve dois irmãos lá, o Leonardo Finkler e o Fernando Finkler, os dois foram primeiro e segundo colocados. E o Gabriel esteve na terceira posição. Então, assim, eu acho que esses três jovens são fortes. O Leonardo Fink, inclusive, fez um estágio na UCI, né, no centro de treinamento da UCI, passou lá por um tempo lá. E o Gabriel Silva também. O Alessandro, ele já não é sub-23, já está na categoria elite, mas é um jovem ainda, né? Mas eu acho que, momentaneamente, esses três jovens aí, os dois irmãos ali, Finkler e o Gabriel Silva, são ótimos ciclistas ali, jovens, que pode aí despontar realmente representar o Brasil aí nessa futura geração do ciclismo brasileiro. Ha pasado la etapa 9 del Tour. ¿Cómo has visto este comienzo de Tour, esta primera semana, y qué expectativas tienes para lo que queda? Oh, y qué etapa fue esa? Una etapa belísima para los amantes del ciclismo, ¿no? A gente viu ali muitas quedas. Eu estava assistindo agora alguns vídeos aqui nas câmeras on-board, nas bicicletas. Foram grandes tombos ali, e uma vitória, né, belíssima do Jan Koby, que venceu, mas não levou a camiseta, né? Obviamente mantém ali ainda a sua camiseta. Então a gente não dá pra gente apostar assim, né? A gente viu aí nessa primeira parte o Peter Sagan brilhando, o Gaviria, mas a gente sabe que agora nessa segunda parte os sprintistas já não terão aí tanta facilidade, né? Eu acho difícil ainda de apostar em alguém, né? Não sei se entre os principais favoritos aí estavam o próprio Peter Sagan, o Chris Froome, né? Mas eu acho, assim, acho que muita coisa vai mudar aí nesse desenrolar do Tour de France ainda, mas que nesses primeiros dias já deu aí um grande show e mostrou que as equipes realmente estão muito preparadas. Y todos contra Chris Froome, como a gente vio desde el inicio, ¿no? Luis Claudio, gracias por este tiempo, gracias por tu atención. Esperamos ver pronto a un ciclista brasileño corriendo en las grandes competencias, o a un equipo mismo brasileño corriendo en las grandes competencias, porque es raro un país que es un continente dentro de un continente como es Brasil, que es potencia en muchos deportes, que no pueda estar en el primer orden a nivel mundial también en esto que tanto nos gusta a todos, que es la bicicleta. Sí, sí. Yo agradezco mucho por la oportunidad, Pepe. Y fue un gusto muy grande hablar contigo. Sempre que precisar, que quiseres, podemos hablar novamente. Foi um gosto muito grande. Lhe agradeço. Luis Claudio, director de Bike 76, Bike 76, uno de los medios digitales dedicados al ciclismo más prestigioso en todo Brasil. The sun will come out tomorrow. Bet your bottom dollar that tomorrow there'll be sun. Just thinking about tomorrow. En nuestro próximo episodio vamos a hablar de la lucha antidopaje con la directora general para América Latina de la AWADA, la Agencia Mundial Antidopaje, María José Pelle. Que esto sirva solo a modo de adelanto. Y evidentemente varía la inversión que los países en la región, en América Latina, el Caribe y otros continentes como por ejemplo Europa, la inversión que se hace en materia de deporte y también en materia de antidopaje. Es evidente que cuando no hay recursos, los deportistas son los más perjudicados porque tienen menos acceso a esta información y a la educación que haría eventualmente que puedan tomar una decisión sabiendo qué es lo que están haciendo y cuáles son los riesgos en el caso que deciden hacerlo. Un deportista bien informado, bien asesorado, en general no se dopa. Esos recursos deben salir de los gobiernos exactamente. En general, en los países es el Ministerio de Deporte el que está a cargo y el que genera o da esos recursos a una organización nacional que se llama Organización Nacional Antidopaje, o sea, ONAD, y cada país tiene una ONAD. Y nosotros lo que hacemos desde WADA, desde la Agencia Mundial Antidopaje, es trabajar con estas organizaciones nacionales antidopajes y ayudarlos a que puedan tener mejores programas educativos, mejores programas de controles, mejores programas de prevención. El ciclismo ocupa un lugar de preocupación para estas organizaciones nacionales. Por tu tiempo y por tu atención, gracias, gracias, muchas gracias. CSF Radio. El podcast de Ciclistas Sin Fronteras. Con Pepe Mancilla.